1271, mantendo a descida para 2000 pés, ajustado no 0 no 4, está livre final ILS, reporta estabilizada. Autorizado ILS, reportará estabilizado, 1271. Para o push e acionamento, gol 1-8 no 7, portão 06. Portão 612, livre posicionamento no 807, me taxa. Está livre o push, back acionamento, portão no taxa, 1-8 no 7. estabilizado, visual, Gol 1270. Gol 1271 com Platinal, chame torre 118 decimal 6, tem um bom pouso. 186, obrigado. Oi Salvador, muito bom dia, Gol 1271, estabilizado. Bom dia, Gol 1271, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, reporte tem baixa checada no 1271. 14, levantar a baixa travada, Gol 1271. Para o táxi Gol 1897, 4 horas de autonomia, alterna Galeão e o POB 172. 172 Galeão, 4 horas copiado, 1897, táxi aprovado, Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista 0, 1014 QNH. Chame pronto para decolar de ponto de espera, pista 0, Gol 1897. Pátio, Índia e Alfa, 1014, reportará pronto, Gol 1897. Vai estar travado, Gol 1271. Gol 1271, pouso autorizado, pista 0, vento 1-0 graus com 09 nós. Autorizado pouso. Gol 1817, está pronto no ponto 010, tem que dar aeronave caminhão. Gol 1817, após a passagem do tráfego em pouso, ele mantém pista no zero. Após o treinamento livre, alinhar e manter 1-0. Gol 1817. No solo 5-3, libera a pista próxima interseção à direita, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 1-0, nesta frequência Gol 1271. Próxima direita, Alfa Juliette, 1-0, Gol 1271. Um, 4433, pronto para cópia. 433 autorizado Campinas, 360, conforme rota apresentada no plano de voo. Da cola pistão no zero, curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto bridge, interceptando a Zulu 1-6, após segue conforme rota apresentada. Controle 19-8, aciona 5163 azul 4433. Chame pronto para o posicionamento. Voo 1817, autorizado a decolar. Pista no zero, vento 1 no 0 grau, 09 nós. Decolagem no zero, voo 18. Salvador, bom dia, tá 3265, informação Foxtrot, nível 320, Galeão. Sim, chegou a diminuir 3265. Mais quatro. Uno 8 no 7, decolou 5-6, chama agora o controle em 1 no 9, decimal 8, senhor, bom voo. 19-8, gol 1 no 8 no 7, obrigado. 3265, 380, tem aprovado, Galeão, pronto para cópia? Passa escuta. 3265, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 36, correção, nível de voo 380. Decolada pista no zero com curva à direita, subida da EL até a posição Lida, após direto posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até seguro, após Upper Zulu 16, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 1 no 9.8, transponder 5164, TAM 3265. Autorizado Daniel 380, Dael, Leda, Bidev, Upper November 857, segura o peso low no meio conforme, decolando no zero, curva à direita. 198, controle, 5164, transponder, TAM 3265, puxa o acionamento 05. Protegimento correto, TAM 3265. A coordenação com a equipe solo estará passando a retaguarda em mais ou menos meio minuto. Um bom e vagão em direção ao portão no zero. Após a passagem do mesmo, tem livre pushback acionamento 3265, chame táxi. Após a passagem do tráfego no portão zero, está autorizado, chame táxi. Acionamento, pole position, azul 4433. Pole position aprovado, 4433, chame táxi. Chame táxi, 4433. no 897, controle. Subida está restrita agora ao nível de voo 340, de acordo com a informação com o centro, do centro Recife. Restrito ao 340, voo 1897. Táxi da 3265, estação 20 a bordo, foi 3 horas e 40 tentando o conflito. 3h40, 1-2-0, confins? Sim. Ok, adoção 3265, aguarde para registro táxi, senhor. Para o táxi azul 4433, 1-0-7 a bordo, 4 horas e 36, o Fernando Galeão. Chegada a Mari, desce para 2000 pés, ajustado 1014. 2014 na Mari. DJ Alfa 1014, chama pronto, 1443. Tan 3265, livre seguir o Embraer da Azul até o ponto de espera pistola 0, 1014 KNH. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pistola 0, Tan 3265. Azul, está a ponto de espera, 3265. Azul 4433, autorizando a linha de decolar pistão 0, vento de 1-0 graus com 1-0 nós. Obrigado, linha decola 4433. Sequência 12685, alternando 13 correção. 1897, o senhor chama Recife na frequência 1251, alternando 13325. 1251, alternando 133. Decimal 25. 251-3325, voo 1897. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom serviço. zero, pronto, 3265. Tá 3265, ali mantém a pistão zero. Ali mantém o zero. Quatro, decolou 06, chame agora o controle Salvador em 1-9-8, senhor, bom voo. 98 graus, tenha um bom dia, 4-4-3-3. Controle, bom dia, azul 4-4-3-3, decolado. Azul 4433, muito bom dia, está sob contato radar, subindo a nível de voo 360. Está presente, voe pro de Leda. Pois Leda, o senhor voa bridge. Leda bridge, azul 4433. Utilização de rebote para o bridge 62. Autorizado nível. Final 360, azul 4433. 360, grátis. Autorizado nisso, tem reboque, mantendo a escuta constante, aposta no término. Patrão. Papai Serra aqui no Delta, está livre da restrição e está prosseguindo na descida para 2.000 pés, ajustado 1.0.4. Está livre final ILS, cabeceira 1.0 de Salvador, reporta estabilizado. Livre restrições, 2.000 pés, livre ILS, reportada em Vila Delta. X2005 decolou 09, chame agora o controle Salvador em 1-9-8, senhor, bom voo. 198 com o controle, grato, muito bom dia, tá 3265. Bom dia, bom voo, senhor. Salvador, muito bom dia, o TAN 3265, passando 2.700 pés na sua escuta. 3265, muito bom dia, está sob contato radar na decolagem, subindo a nível de voo 380, após está presente, está autorizado, curva à direita, voa de Dael, após Dael, o senhor voa Leda Bidev. Curva Confirmando para Dael, após Dael, Leda, Pineve, muito grato, subindo CRS 2380, OTAN 3265.